207 no solo aos 50, Sibéria direita, Victor, torcida via Alfa, posição Alfa Quilo, posição 3 Romeu do Pátio 3. Alfa Quilo, posição 3 Romeu, Pátio 3, Azul 2707. Azul 970, autorizado a ingresso, posição 04, Pátio 1. Ok, 1.10.4, nota 0. Na 4, ação de notificação, missão de chegada da Maviana, prêmio 0130, ou a gente na 020. Na 4, na PTC, número 4, na aproximação. 178, BCV para 3 Natal, o ajuste na 020. Eu vou ter a campanha no localizador, mantenha 3045, localizador estuda até 3 metros. Libera a direita, só limitar-se por 11, via Alfa Juliette. Alfa Juliette para 11, está 9020. Portão 10, bate 1. Portão 10, está 9020. Você escuta. Eu vou 9054. Eu vou 9054, completo a aproximação, chame-se aí na frequência 198 do sinal 95. 2295, boa. 278, 2 para 2 de atalho, está autorizado para o segmento elétrico pela piscina 0 e a parte estabilizada. 2954, 9054, autorizado pouso, 190 grau 059. Repouso, 9054. Santos 305, Torre. Torre Salvador, Santos 305. Santos 305, Torre Salvador. Boa noite, presença para Recife, nível 330. Autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível 330. Para decolar, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle Salvador 90.8, transponder 5272. 224, Vitória Campana, sinal de procedimento da estação da piscina 0, curva direita na prova 050. Cruzada da 3, 6, 6, 1, 0, 0. 9054 no solo 00, Libéria direita, o táxi e a alta de viés, posição 0841. Não, tá certo. 3178, com ponto de aproximação, chame o na sequência 198, decimal 95. Boa noite, está 3178. Está 3178, continua a aproximação, aguarde a transmissão de pouso. Vai para mais, está com um passageiro aqui, passando mal. Não tenho muitas informações, estava na nossa aproximação já. Ela parece estar sentindo uma dor no olho, uma senhora. Bom, após o pouso, a gente solicita um serviço médico. Cliente, será repassado a Israel para atendimento. Está 3178, aguarde a autorização de pouso. Estabilizado, então, ajuste 9020, tá? 3178. É, condição de informar o número da poltrona que ela está, facilita. É, infelizmente, parece que não há. Após o pouso, não posso tentar. Cliente. 24, curva direita na proa 060, proa 252 de hotel, livre no sexo da pistão, agora retestabilizado. 060 na proa 24, está autorizado para aqui, né? 62, 24. Na nossa coordenação com o centro de operações do aeroporto, eles já estavam também monitorando a nossa frequência e escutaram aí a sua solicitação, já estão cientes e foram acionar aí o médico, hein? Ok, obrigado. Infelizmente a gente não tem muita condição de passageiro. Gente. Autorizado o pouso, 180 graus, 049, está 3175. Aeroporto, está 3178. Tá, 3305, aguarde a autorização. Não, 3305. Aguarde ainda a autorização para pushback acionamento, previsão a princípio de uns 3 a 5 minutos, em virtude de aeronave com prioridade que está pousando, ainda não. Ele vai para o 07, portão 07, aí fica à sua esquerda esse portão, então mantém a posição, vou dar prioridade para a aeronave. Está pousando a aeronave, né? Tá bom, obrigado. Isso, acabou de pousar. Só Tucano 3178, no solo 05, liga direita, táxi Delta Alfa Juliette, posição 07, Pátio 1. Delta Alfa Juliette para o 07, tá? 3178. Final 9224, complete aproximação, chame o turno, frequência 118, decimal 95. 3095, para antes. 3305, assim que o Airbus da companhia, Airbus 321, aeronave com prioridade, transportando a pessoa enferma, passar sua cauda, está autorizado se possível de acionamento. Reporte para amputar. 10 para a contagem da aeronave com 320. 3305. O Xené 621, Torre Salvador. Desculpa, é o 6224, final, da 1 da 0. O Xené 6224, autorizado por 160 grau 05 nosso. Ele tem livre pose na 1 da 0, 6224. Bona 723, a sua identificação, dessa vez chega da volta para 4 metais, o ajuste na 020. No solo 09, libera a direita, táxi via Foxtrot, Echo Foxtrot, após Alfa Juliette, posição 02. Agora o Echo Foxtrot. É Echo ou Foxtrot, acredito que seja a Fox, né? Foxtrot. Após a direita, Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02. É inicialmente até antes da Juliette, em virtude de um tráfego que está para iniciar o táxi. 0058, adicionando identificação. Dessa vez chegada da Maviona, pelo nível 050, ajuste para o nível 020. Ponto de espera, pista 1 a 0. 2 a 0, tá? 2 a 0, tá? 3, 3 a 0. E o nosso ativista, eles confirmam indicadas? O Renan 058, eu reduzo a velocidade para 2 mais aeronaves. Para 2 mais 0 mais, número 2 na próxima sala. Ingresso, posição 02. Autorizado decolar, 180 graus 059, então 3305. Autorizado decolar, 3305. Na 3305, decolou 1-4, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, ciência, obrigado. Controle... Controle Salvador, boa noite, eu tava 3305. Na 3305, contato radar na decolagem, subiu a saída PUCA para o nível 330. A PUCA 330, 330. Rua Aracaju, portanto 3305. 3305 é o Wi-Fi da Natal. Boa tarde. Rua 723, 8 para 2 de metal, 2902F, 14 da Eletro Pistagora, repartição do lugar. 2020, Eletro Pistagora, autorizado, Rua 723.

Corona 733, completa aproximação, chama torre na frequência 199, do sinal 95. 199, traço 5, boa noite, Corona 733. Estou em Salvador, Corona 723, boa noite. Corona 723, avistado, autorizado o pouso, pistão 90, 180 graus, 05. Eu depois, está na zero, agora, 7-3. Esse localizador tem a pista na zero à vista. Analisa de 50, complete de aproximação, chama o na frequência 198 do sinal 95. Apoio 1895, agora vou lá no 05. Atingi 62, chama 62, chama 62, chama 62, chama 62, com a gente em São Paulo, na 020. Ativa 2013, no 020, chama 202. Chamando 2 para o localizador, curva direita na 0050. 0050. Via

com uma boa noite, estacionada 2, Roberto. Uhum. Salvador, boa noite, Oxenai 6212, final ILS 510, visual. Oxenai 6212, avistado, autorizado pouso, 170 graus, 05 horas. Autorizado pouso, que são 0, 6212, Oxenai. Jiru-Chi, Kokagam, Shandizai, Bolt Horizon, Stats 9060, KMH 1020. Autorizado 180 graus de backtrack, efetuar área de giro, o backtrack libere pela Delta, taxiway Delta devido na taxiway Alpha ter um detrito lá num buraco já recorrente, vai ter que ser limpo lá a área. Afirmativo, o paciente vai efetuar o 180 aqui na taxiway Fox, e efetuar o backtrack com o GDM 210. 3612, autorizado táxi, posição 01. Boa noite, Catra 9021, informação Vitor no 10 para Guarulhos, protocolo. Já 9021, ciente, aguarda autorização de tráfego. Guarda, você poderia informar a saída prevista? Só um instante, vou pagar junto com a autorização de tráfego. Aproxima no 9058. Foi o seu tráfego que reformou sobre os detritos, não foi isso? Afirmativo. Gente, obrigado. I'm going to call you. Thank you. 9021, aguarde para a copa. Estamos a rota ainda com o PNC. Vai ser coordenado com o centro. Só um minuto. Tudo bem. E, devido a detritos na taxiway, o senhor vai ligar pela taxiway Delta. Até o centro. Sei lá, pela última voo no 354, a Delta fica muito curta, filho. Então, aí o senhor no solo, o senhor coleta com a informação que eu tive agora, sabe, de que tem que ser livrado para ser Delta devido ao retrito, isso aí, perigo de gestão pela turbina. Ah, mas aí a pista fica muito limitada para nós. Eu vou falar com a senhora, então está estabilizado no ILS. O complete ILS, ela tem o salvador, outro decimal 95. 18.900, boa. A reservadora agora na 354. Sim, contato. Eu tenho a Por isso o backtrack sobre a pista, possivelmente nada de giro, e ligar na Delta. Ah, positivo, a gente vai fazer o backtrack, eu pensei que tinha que parar ali na Delta, isso tá muito pequeno aqui. Entendi. Tá, número 34, já no externo, avistado, autorizado pouso, pista na zero, vento 180 graus, 0,6 12 de nós. Então deve pouso na pista na zero, vou na 34. Manda quanto a pista? É a Luma?